3891 no solo 03, lidera à direita e chama ao solo 121 decimal 9. No 3891, no táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Amém. Portugal 020. Portugal 020, boa noite. Cleared for takeoff. Line up and takeoff, runway 10. The wind now is 150 degrees, 08 knots. Please line up and take off runway 10, Epsilon 020. Epsilon 020, nós não vamos conseguir cumprir na saída a limitação de altitude nas 15 milhas do radial 620 de Salvador, do 7 mil pés. É para manter 3 mil ou podemos continuar? Dá uma coordenada para o controle aqui, mantenha a posição na cabeceira. Do nível 330, via Peruísque 58, Orago DCT. Decolada pista 1-0, perfil saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5150, controle Salvador 1208. Repetir a saída e a transição e o transponder? Afirmo, a saída Puca, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5150, frequência do controle 1208. Tira 350, livre de recepção. Muito obrigado, Portugal 020. Está livre a decolagem. Livre a decolagem, Portugal 020, obrigado. Primeira curva esquerda, 120, muito seguro, se apesar. 3152, eu quero ir 58 até Orago, após direto. Então, 3152, cotejamento correto, chamei pronto. Era pra ele já estar a postos, ok? Porém, eu vou reforçar aqui com o fiscal, aguarde. V72 já foi coordenado, ok? Sim, 472. Portugal 020, airborne at 07, call now some of the departure, 120.8, have a nice trip. Muito obrigado, 108, boa noite, Portugal. Paulo Salvador, TAM 3152, posição 06 para o posicionamento. TAM 3152, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. Tá autorizado, vai contar para o táxi 3. Boa noite, o Papa Tango Quilos, o irmão estabilizado no Lucas Redondo 190. Tango Quilos, Zulu Romeu, bom dia. Final da 190, continua a aproximação, ainda não avistado, aguarda autorização de pouso. Continuando aguardando o Quilos, Zulu Romeu. Manda após o pouso, qual parte do quilos do Romeu? Pátio 4, quilos do Romeu. 7. Papatango, Quilos Zulu Romeu, tráfego avistado, cheque trem. Machado entrovado, Quilos Romeu. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 130 graus, 10 nós, Quilos Zulu Romeu. Pouso ativado 10, Quilos Romeu. Stock 3152 com 1.18 autonomia de 2 horas e 20, antena Natal, passar. No 3152, Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 014. Estado 104, taxa para a Índia, no ponto espera de 895. Bom dia, Tereza. Boa noite, Kilo Zulu Romeo, Pátio 4. Zulu Romeo, táxi via Paz, via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Kilo Zulu Romeo, só confirmar, né, categoria Charlie? Dan 3152, boa noite, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento 120 graus com 12 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 103. Kilo Zulu Romeo, solo. Informo que vai taxiar até através do portão 06 e seguir viatura follow-me até a Lima. Firmo, devido a obras no pátio, é necessária a viatura follow-me do 06 até a Lima, ok? Quilo Zulu Romeo. Afirmo, Juliette. 152, decolagem 21, no controle agora 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia 3152. Romeu Lima Mike Quebec, reporte para ingresso na pista. Salvador, boa noite, 40 metros, estabilizado IDS, final do 7. Azul 4062, bom dia, tráfego já avistado, reporte trem de pouso baixado e travado. Baixado, checado, curta final agora. Cliente autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Cliente tem pouso autorizado 4062 azul. Pelo Zulu Romeu autorizado, ingresso na 17, reporte livrando para o pátio 4. 4062, no solo aos 27, libera a direita e chama ao solo 121, decimal 9. Thank you. Saulo, bom dia. Sam Michael, até o vivo na ponte. Hotel Vitor, prossiga. Pode ficar, por exemplo, no rebote de baixo 3, posição 04, já contaminado na terra. Não tem risco de se encontrar no 01, solicita até o pátio 3. Positivo. Autorizado, Mike Hotel Vitor, reporte no pé. Victor Mike, Hotel Victor, parqueado na posição número 4, parte 3, bom dia, obrigado. Bom dia. Torre Salvador, boa noite, Utah 3, 170, passando sempre a Baixada Dragão. Utah 3, 170, boa noite, tráfego ajustado, o vento 140 graus com 099, autorizado pouso, pistão no zero. Teve pouso na pista no zero, Utah 3, 170. Bom dia, Salvador. É o Gol 9070, 4 milhas para o 372. Gol 9070, bom dia. Tráfego já avistado, continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Guarda. Utah 3170 no solo 0400, libera a direita e chama o solo 121, décima 9. Libera a direita e chama o solo 219, Utah 3170. Solo Salvador, tá 3170. São 3170, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 3170. Gol 9070, baixou e travou? Acho que trava. Gol 9070, vento 130 graus, com meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Teve pouso na 10, gol no 9070.